de Lauro de Freitas. Fala, minha gente, eu quero ver a Bahia toda sintonizada na MFM. Na FM. Na FM. A MFM. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5 é pra você. Rádio Sociedade da Bahia, 740 kHz. AM. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5 é pra você. Juntos e misturados, AM, FM.